Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos concluindo o segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 36. O capítulo 36 tem um paralelo no segundo livro de Reis, capítulo 23, de 31 a 24. Capítulo 23, de 36, 23 e 36 a 24, 6, segundo livro de Reis, capítulo 24, 8 e 9, segundo livro de Reis, 24, 18 e 19, segundo livro de Reis, 25, 8 a 12, Jeremias, 39, 8 a 10 e 52, de 12 a 16. Estamos falando de um momento fundamental na história de Israel, e nesse capítulo nós vamos trabalhar o rápido reinado de Jeoacás, o reinado de Jeoaquim, o reinado de Joaquim, rei de Judá, o reinado de Zedequias em Judá, a queda de Jerusalém e Ciro decretando a liberdade de Israel. Veja, é muito conteúdo e o texto não é tão grande para tratar todo esse conteúdo, o que nos facilita a compreensão, mas eu desafio você a estudar, a ler, a estudar a história de Israel nesse período, onde nós vamos tratar os elementos que antecedem o cativeiro babilônico e o retorno do povo de Israel após o cativeiro. Então eu desafio você a estudar, isso vai ampliar muito o seu conhecimento de Deus e da história de Israel. Antes disso, eu leio uma palavra que o pastor Paulo nos enviou: conhecer com solidez. Lucas abre seu evangelho, o autor é A.C. Barro, quem nos enviou foi o pastor Paulo Bueno de Camargo. Lucas abre seu evangelho declarando seu propósito. Lucas, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, registrar com exatidão a vida de Jesus. Ele não escreve a partir de boatos ou tradições distorcidas, mas se apoia em testemunhas oculares e numa investigação cuidadosa. Seu desejo era que Teófilo e cada um de nós tivesse plena certeza da fé recebida. Vivemos tempos em que muitos repetem frases feitas ou seguem crenças superficiais, sem se aprofundar. Mas a fé verdadeira não é superstição nem herança cultural automática. Ela se fortalece quando buscamos a conhecer Jesus de perto, lendo, meditando, observando o que ele fez e disse. Assim ganhamos confiança para falar dele com amor, com sabedoria e com coragem. Conhecer a Cristo não é apenas acumular informações, é cultivar intimidade, é andar ao lado dele a cada dia. Que nossa fé seja sólida, porque é bem fundamentada e que nossas palavras sejam firmes, porque partem de um coração cheio da sua presença. Uma oração para nossa meditação é: Senhor, fortalece minha fé com solidez e verdade, para que eu viva com segurança no teu amor. Amém. Irmão, irmã, se também você perdeu algum capítulo, lembre que tudo está registrado no blog logos7.blogspot.com. Repito, logos7.blogspot.com. Tudo colocado ali pela irmã e missionária Vivian Lopes. Façamos a leitura, então, do capítulo 36, depois de Josias morrer na batalha de Megido. Megido tão importante para a história de Israel, logo após a morte de Jesus. Diz assim o texto: O povo da terra tomou Yoahaz, bem Yorriahu, Joacás, filho de Josias, e o proclamou rei em seu lugar, em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos quando começou a governar e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito conseguiu destroná-lo em Jerusalém e condenou o povo de Judá a pagar um imposto equivalente a 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito designou Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoiaquim ou Joaquim. Entre mentes, Neco aprisionou Joacás, irmão de Eliaquim, e o levou para o Egito. Desta primeira perícope, nós extraímos um reinado curtíssimo, o rápido reinado de Joacás. Vejamos a próxima perícope, o reinado de Joaquim. Joaquim tinha 25 anos quando começou a governar, reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que é mal diante de Yahvé, o Senhor seu Deus. Então o rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, o atacou e o fez cativo, preso a correntes a fim de levá-lo para Babilônia. Nabucodonosor tomou e levou também para Babilônia uma parte do mobiliário da casa de Yahvé e o depositou em seu palácio. Os demais atos de Joaquim, todas as atitudes perversas que praticou, bem como todas as faltas pelas quais fora culpado, estão registradas no livro dos reis de Israel e Judá. E seu filho Joaquim passou a reinar em seu lugar. Ou seja, a segunda perícope, para você que ainda não é familiarizado, um segundo trecho fala sobre o reinado de Joaquim. Agora vamos para um terceiro, o reinado de Joaquim, rei de Judá. Tinha Joaquim 18 anos quando foi proclamado rei e governou apenas 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que é detestável para o Senhor. Só deixei de mencionar, mas quero mencionar agora, que Nabucodonosor, quando leva os cativos e quando leva também para a Babilônia uma parte do mobiliário da casa de Javé, que deposita no seu palácio, estabelece uma afronta completa ao reino de Israel, porque esses são elementos sagrados. Então, isso foi muito importante para a história naquele momento. A próxima perícope, você viu o reinado de Joaquim, que foi governante por apenas 3 meses e 10 dias, ou seja, as coisas estavam totalmente fora de controle. Agora veremos uma outra perícope, que é o reinado de Zedequias em Judá. Vejamos. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados da casa de Javé. Olha a afronta novamente. O Senhor, e a casa de Javé, o Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, governou durante 11 anos em Jerusalém. Ele também agiu de modo reprovável para Javé, o Senhor seu Deus, e não deu ouvidos, nem se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe aconselhava como porta-voz de Javé, o Senhor. Além disso, rebelou-se contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus. Mas mesmo assim continuou teimoso e arrogante para não se arrepender dos seus atos e voltar a Javé, o Senhor, Deus de Israel. Da mesma maneira, todos os chefes e líderes dos sacerdotes e o povo em geral se tornaram cada vez mais infiéis, imitando todas as práticas detestáveis das nações pagãs e contaminando a casa de Javé, consagrada por ele em Jerusalém. Veja, mais um que assume o reinado, Zedequias, que assume o reinado em Judá e que age de modo reprovável, de maneira reprovável, diante daquilo que o Senhor mandou viver e fazer, e por causa disso, por ser teimoso e arrogante, acabou perdendo da parte do Senhor o reinado sobre a sua terra. Todos esses fatos são fatos que antecedem esse momento do cativeiro babilônico. E ao ponto eles chegaram de imitar as práticas detestáveis das nações pagãs e contaminar a casa de Javé consagrada por ele. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, que nós não pratiquemos aquilo que é detestável para o Senhor. Hoje nós temos um número crescente de cristãos, sejam eles católicos, evangélicos, pentecostais, o número é crescente, todavia as práticas são muito, muito reprováveis em várias áreas, né? As igrejas católicas com seus ídolos e com decisões papais e dos concílios que são contrárias à palavra do Senhor, os protestantes, de modo geral, perderam o vigor naquilo que os seus líderes, como Lutero, Calvino, Zwinglio, orientou. Então, nós temos protestantes que não salgam e não iluminam, os pentecostais, que em muitos casos, eu vivi entre eles, e em muitos casos não sabem nem dizer quando começou o movimento pentecostal, a importância da Rua Azusa para o movimento pentecostal. E, além disso, os que presidem, não todos, mas os que presidem têm uma prática reprovável diante do Senhor. E os neopentecostais nem precisamos dizer, porque a maioria deles está comprometida com Mamon, com a idolatria do dinheiro. São capitalistas que ofendem a glória do Senhor. Então, que o Senhor nos guarde de tudo isso. Agora, vejamos a queda de Jerusalém, momento especial da queda. Vejamos, versículo 15. Contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém, eles zombaram das mensagens, dos mensageiros, como foi o caso de Jeremias, irmãos. Zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. Então o Senhor enviou o rei dos caldeus contra eles, o qual exterminou os seus jovens à espada. Ah, irmãos, que a espada da palavra do Senhor não vem exterminar a nossa cristandade, que nós recuperemos. Eu falei de um aspecto, mas há outros aspectos quando nós vemos líderes pentecostais, por exemplo, e da reforma também, totalmente comprometidos com os valores desse século. Eu nem vou mencionar a Igreja Católica Romana, porque trata-se de um erro atrás do outro. Então, os jovens foram atingidos pela espada, como a espada no Novo Testamento é comparada à palavra, que os nossos jovens não sejam levados ao fio da espada no seu santuário. E não teve piedade nem dos meninos, nem das moças, nem dos adultos, nem dos mais velhos e avançados em idade. Deus entregou todos de seu povo nas mãos do rei Nabucodonosor. Esse levou para a Babilônia todos os utensílios da casa de Yahvé. Olha a afronta à vontade do Senhor. O templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes objetos, com todos os tesouros do templo do Senhor, inclusive os que pertenciam ao rei e a seus oficiais, também incendiaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os seus palácios e destruíram todos os seus objetos de valor. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia todos aqueles que sobreviveram à espada de seu exército, a fim de lhe servirem, e a seus descendentes como escravos até os tempos do Império Persa, ou seja, somente 70 anos depois. Foram 70 anos de cativeiro E depois desse cativeiro é que eles tiveram um retorno para Jerusalém. Nós não podemos brincar com isso. Eu me lembro, mais uma vez, de uma palavra de Wesley quando diz reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar santidade bíblica sobre a terra. Irmãos e irmãs, eu abro aqui um parênteses. Tem início aqui o cativeiro babilônico, nesse versículo 20, em 587 a.C. Alguns sobreviventes prisioneiros foram levados depois da batalha de Carquemes, em 605 a.C., incluindo o jovem Daniel, foi levado nesse momento. Outros foram levados com o rei Joaquim em 597 a.C. Foram deixadas algumas pessoas reputadas como pertencentes à classe mais baixa, deixou os pobres, os miseráveis, deixou a classe mais baixa da sociedade sobre os quais foram instituídos governadores. Tais pessoas, pobres, desesperançados, serviram como vassalo para Nabucodonosor. Tais pessoas, contudo, continuariam a provocar e resistir aos babilônios. Impressionante. Jeremias 40 a 43. Tudo está registrado no blog, foi ministrado pela pastora Margarete. Além dos muitos pecados cometidos, o povo havia explorado a terra de modo contrário às orientações bíblicas da Torá. Torá, o que que é, pastor? Torá é a lei de Moisés, mais propriamente dito, Pentateuco. Mas com o passar dos séculos e milênios, nós também consideramos a Torá não só como cinco livros do Pentateuco, mas toda a palavra do Senhor. Então, que nós não vejamos as orientações bíblicas, ou seja, a lei de Moisés, não deixemos para trás. Não observando o devido Shabat, o sábado de descanso anual da terra, que proibia a plantação, proibia a plantação nesse sétimo ano. Havia, então, um período de 6 anos para o trabalho, para a plantação, mas o sétimo ano não. Onde você vai achar isso? Num texto lindo de Levítico, capítulo 25, 2 a 7. Levítico 25, 2 a 7. Irmãos, os 70 anos seriam aplicáveis ao período entre a primeira leva de cativos até a ordem de restaurar os judeus à sua terra, ou ao período entre a destruição do templo e sua completa reconstrução. O escritor do texto paralelo em Reis concluiu sua história antes da restauração, de modo que essa parte das escrituras é abordado em seu relato. Contudo, é repetido no princípio do livro de Esdras. O livro de Esdras repete que retoma a história na altura em que Crônicas termina. Então, Esdras vai dar continuidade ao que Crônicas falou até agora. Uma indicação de que Crônicas e Esdras teriam o mesmo autor. Essa é uma teoria, né? Jeremias capítulo 25, de 1 a 14, em relação a Daniel, capítulo 9. Ciro, também conhecido como Koresh em hebraico, ou Kurashu em babilônico, significa Kyros em grego, o fundador do Império Persa, uma figura, ele sem dúvida nenhuma é uma figura do Messias. Onde eu posso encontrar isso? Em Isaías. Isaías 44, versículo 28, 45, versículo 1. Ou seja, irmãos e irmãs, o último dos reis medos também promulgou decretos a favor de outros prisioneiros e escravos, permitindo que retornassem aos seus países de origem. Sob a soberania de Deus, esse esforço empreendido por um rei persa para conquistar a cooperação de povos tratados com severidade pelos babilônios, também inaugurou um abençoado período de restauração, Esdras capítulo 2, verso 68, capítulo 3, verso 5, capítulo 8, verso 28. Você precisa entender, para entender o cativeiro babilônico, você precisa entender que os medo-persas, mais os medos, mas pode pôr medo-persas, lugar onde se encontra hoje o Irã, eles inauguram um novo tipo de imperialismo. Eu repito, os medo-persas inauguram um novo tempo de imperialismo, onde você não vem e assalta e faz o mal e escraviza e leva o povo como cativo. Não. Os medo-persas inauguram na história da humanidade e na história ali do Oriente Médio, porque, falando em humanidade, alguns outros lugares, como o Extremo Oriente, que nós conhecemos como China, Japão, Coreia, alguns lugares na Europa, e então há dois, três lugares onde nós temos essa mesma prática. Veja, por que é importante? Porque você vai entender um novo tipo de imperialismo. Eu não levo ninguém para minha terra, não escravizo ninguém, ou poucos, né? E o que eu faço agora é basicamente, única e exclusivamente, permitir que essas cidades sejam restauradas e, mais do que permitir, até incentivar que essas cidades sejam restauradas. Para quê? Você pergunta. Para que eles possam prosperar e mandar os impostos. Não é interessante para os medo-persas que Jerusalém, por exemplo, fique lá na miséria. Interessante é ver que os muros foram erguidos, as portas foram recolocadas e que o povo de Jerusalém, mas poderia ser outros lugares, se recuperem, prosperem e paguem impostos. Aí você vai lembrar, então, de outros imperialismos que nos alcançam até o dia de hoje. Até o dia de hoje, principalmente até o século XX, quando caem as muralhas ali do leste europeu. Então, fundamentalmente, isso vai acontecer durante todo esse período. Agora nós já estamos inaugurando um outro período da história onde os países gradativamente vão perdendo a sua importância e O que vale mesmo é o capital, e o que vale mesmo é o governo de grandes empresas e, em alguns lugares, de grandes ditaduras, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso em alguns países da América Latina, onde o que vale é a ditadura sobre o povo e o que vale é o domínio de grandes empresas, por exemplo, o domínio sobre aquilo que eles quiserem na África, na América do Sul, no Hemisfério Sul, né? O domínio dessas empresas. Portanto, essas empresas já não são exatamente o domínio de uma bandeira, de um país. Não, eles trabalham para si mesmos. Uma coisa que foi diferente ao longo da história, esses 700 anos antes de Cristo e depois durante praticamente 1.900 anos, quase 2.000 anos. Então, estamos falando aí de 2.700 anos. E isso é importante, então, porque os medopersas inauguram esse tempo, esse tipo de colonização. Ok, visto isso, e deixando o convite para você estudar isso, vamos para o versículo 21, depois do exílio, da queda e do exílio na Babilônia. Versículo 21 diz assim: tudo isso em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor, profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, repousou durante o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completassem. Ou seja, os governantes não fizeram, não foram obedientes ao que Deus mandou, e Deus então permitiu, não é que Deus gerou, mas Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo para que então também a terra tivesse o seu descanso. Oxalá todas as nações da terra encontrem o descanso da parte do Senhor no período escatológico. E nós já temos sinais superabundantes de um período escatológico, mas isso é conversa para um outro momento. Finalmente, no capítulo 36, versículo 22, o decreto de Ciro decretando a liberdade de Israel, e você não vai esquecer mais, os medopersas inauguram esse tipo de colonização. Com Alexandre o Grande, na Grécia, só um outro parêntese, isso não se estabelece, porque Alexandre o Grande, discípulo de Aristóteles, vai passar como um trator por sobre os outros povos e não vai respeitar isso. Mas esse tipo de colonização você vai perceber ao longo da história. Os romanos também agiam com violência, mas, sob certo aspecto, se o povo obedecesse, eles estabeleciam uma pax romana. Ou seja, se você ficar em paz conosco, nós deixamos que vocês adorem o seu Deus aí, desde que vocês obedeçam a Roma, vocês vão viver em paz e não vão ter conflito conosco. Então, você observa como isso marcou a história. Versículo 22, Ciro decretando a liberdade de Israel. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, isso não pode ser perdido, tá? Não perca sempre a palavra de Yahvé. avisando antes, permitindo e cumprindo depois o restabelecimento da cidade de Jerusalém, da nação israelita. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta, todo o povo seja livre desde agora e parta para Jerusalém, e que Yahvé, o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Por isso é uma figura messiânica. Por isso é uma figura que inegavelmente é messiânica, porque Deus usa a figura dele para voltar a erguer a Jerusalém. E o que que vai estar diretamente ligado, para encerrar? O livro de Esdras está ligado, o livro de Neemias está ligado, a própria história de Zorobabel está ligado, o livro de Esther está ligado a esse momento. Irmãos e irmãs, fica o convite para vocês se aprofundarem. Eu louvo a Deus por mais um livro da Bíblia que nós encerramos. Todos os capítulos estão postos no blog, e que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, que nós não sejamos pegos por Deus e levados a um rápido reinado, ou seja, que nós salguemos a terra e sejamos luz do mundo. Porque senão nós teremos reinados como de Jeoacás, de Jeoaquim, de Joaquim, que o Senhor se agrade de nós e que nós tenhamos uma postura agradável a ele, senão seremos como Zedequias em Judá, que é reino do sul, né? E veremos a queda de Jerusalém, ou seja, a queda de nossa vida, a queda da nossa família, igreja local e assim por diante, todos os cristãos da terra. Passaremos pelo exílio de uma outra maneira, como eu disse, escatologicamente, até que o Senhor nos permita sair de lá e nos decrete a liberdade. Tudo isso depende de nós. Tudo isso depende de nós. Se nós nos propormos a reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar santidade bíblica sobre toda a terra. Que Deus nos abençoe e nós damos graças por mais um livro da Bíblia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção bendita, o poder bendito do Espírito do Senhor, seja sobre nós permaneça, bem como com todo o povo de Deus, e assim seja, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.